Petrobras apresenta Programa de Restauro Cinemateca Brasileira Petrobras Edição 2009 Restauração Cinemateca Brasileira Imagem restaurada em alta definição 2K a partir do negativo original 35mm e complementos de interpositivo. Trilha sonora a partir do negativo original. Filme em preto e branco. Dia. Um homem de chapéu de palha e bigode sorri ao avistar uma Maria Fumaça. Ele tira o chapéu e acena admirado de pé ao lado dos trilhos. Um homem de colete o observa de longe acompanhado por uma vaca. O caipira de chapéu se aproxima. Vamos resolver logo o nosso negócio, que eu tenho que voltar para o meu armazém. Eu fui ver o trem, seu Elia. Mas olha que beleza de trem, seu Elia. Eu sempre quis ser maquinista, mas nunca me deram lugar. O trem não interessa, Chico Fumaça. O que interessa é saber se você tem ou não tem o dinheiro que você me deve. Dinheiro? Isso, Elia. Faz muito tempo que não vejo nem a cor desse troço. Nesse caso, eu fico com a vaca com parte do pagamento. Eu estou precisando mais leite no meu armazém. A vaca não, seu Lia, que a mimosa é de estimação. Olha, eu vou fazer um negócio com vocês. Estou disposto a esquecer metade do que você me deve. Está bem assim? Tá bom, o senhor esquece a sua metade que eu esqueço a minha. Engraçadinho, hein? Deve a Deus e todo mundo, não tem um de quem morto, ainda vem fazer gracinha pra cima de mim. Não tem dinheiro, eu levo a vaca. Será isso, Lia, eu quero despedir da mimosa. O caipira Chico Fumaça acaricia a vaca. Adeus, mimosa. Você vai embora e com você vai o meu leite também. Nós nunca se separamos, hein? Mas eu prometo, assim que eu arrumar um dinheirinho, eu vou buscar você, viu? Muito juízo. Juízo, mimosa. Não vai fazer má criação, hein? E cuidado com os bois, viu? Era só o que faltava. Uma vaca de estimação. Vamos embora. Chico Fumaça seca as lágrimas com a barra de uma camisa xadrez. De longe, acena com o chapéu. Cabisbaixo, Chico Fumaça observa uma casinha de pau a pique com um telhado de sapê. Abre os braços e olha para o céu. Será possível que o urubu que posou em cima de mim não saia mais? Cinedistri apresenta Mazzaropi. Em Chico Fumaça, com Nancy Montes, Carlos Tovar, Celine Costa, Roberto Duval e Wilson Gray. E mais, Crace Moema, Joyce Oliveira, Arnaldo Montel, Suzy Kirby, Grijó Sobrinho, Domingos Terra, Casarré Filho, Carlos Costa e Amadeu Celestino. Assistentes, de produção João Macedo. De direção, Oscar Nelson. De câmera, Hélio Costa. Maquilagem, Eric Rispec. Som, Alberto Viana. Eletricista, Osvaldo Alves. Fundo musical, Radamés Nhatali. Serviços de laboratório, Rex Filme S.A., São Paulo. Regravação e mixagem, Companhia Vera Cruz. Números musicais, Calbi Peixoto em Onde Ela Mora. Trio Nagô em Saudade da Bahia. Neuza Maria em Nova Ilusão. Mara Abrantes em Agora é Cinza. Zé Gonzaga em Linda Flor. Direção de fotografia e som, Hélio Barrazo Neto. Cine, comédia de Vitor Lima, baseada em um argumento de Alípio Ramos. Qualquer semelhança com fatos ou pessoas da vida real é mera coincidência. Agradecemos a gentil colaboração de Estrada de Ferro Leopoldina, Casa Kogut e Casa Calmon Móveis, Aladel Sampaio Antiguidades, A Cristaleira, Editora Vec, Luiz Fernando, Real Presentes, A Brasileira do Catete Móveis, Alagio Lustres, Casa Oliveira de Música, Pianos, Tonuaria Mestre, A Roseira do Catete e os Quadros dos Pintores Edgar Walter, Smilovic, Ivan Serpa e Maria Margarida Soltelo. Produção de Osvaldo Massaini. Produtor associado Alípio Ramos. Direção de Victor Lima. Viva o presidente do Partido Oportunista. Jequitibá saúda o doutor Japércio Limoeiro. Uma banda se apresenta num gazebo. Vamos parar, pessoal. Jequitibá não pode fazer feio. Amanhã a gente tem que estar afiado para a chegada do doutor Limoeiro. Vamos começar de novo. E ver se todo mundo toca a mesma música, tá? Atenção! E é um! E é dois! E eita! Um homem de bigode faz caretas e tapa os ouvidos. Essa banda é de morte, hein? E não tem outra. E amanhã nós temos que receber o Dr. Limoeiro com música. Era melhor botar uma vitrola tocando. Ih, eu já tô ficando nervoso. Essa banda vai apresentar o Dr. Limoeiro, seu prefeito. Capricha, maestro. Desafina essa charanga. O prefeito sai. O maestro encara o rapaz de bigode. Numa escola... Precisamos começar a aula. Como vocês podem ver a banda? Os alunos se acomodam. Já estamos atrasados. E agora deixem de prestar atenção ao que se passa lá fora e vamos começar a lição. Dona Inocência? Que é, Robertinho? Já quer ir lá dentro? Não, senhora. A gente não pode começar a aula. Só fico fumaçando a nossa boca. Justamente o mais velho dando mau exemplo. Mas vamos começar mesmo sem ele. Inocência se aproxima de uma lousa. Soletrem comigo. B-A-B-A-C. Num corredor, Chico Fumaça segura um leitão. Bom dia, Marcelina. Dona Marcelina. Pois é, dona. O senhor está atrasado. Lembre-se que o senhor está estudando aqui por uma concessão especial de minha filha. Esta escola não é para marmanjos. Eu sei, dona Marcelina. E outra coisa, na sala de aula não se permite a presença de animais. Eu sei, mas só quero aprender a ler. Eu não estou falando de você. Eu estou falando desse animal. Ah, esse é o Sarchicha. Ele não faz mais pra ninguém. Depois da lição eu vou vender ele no armazém. O bicho não entra na sala de aula. Então eu vou dar lição e o senhor segura ele pra mim. Ele entrega o leitão na sala de aula. O senhor está atrasado. Já sei, eu encontrei a dona Marcelina, ela me avisou. Desculpe, Inocência. Dona Inocência. Dona aqui dentro, mas lá fora você não trata eu assim, né? Isso aqui não é lá fora, é uma escola. E eu a professora. Vá sentar. Tá certo, senhora. Chico Fumaça acena para as crianças. Senta na frente de Robertinho, o aluno rico tocando o companheiro ao lado. Atenção, não quero mais interrupções. Vamos repetir e todos soletrem comigo. B-A-B-E-T-E. Robertinho coloca uma lagartixa dentro da camisa de Chico Fumaça. Não, senhor. Chico Fumaça se levanta saltitante e trêmulo. Marcelina entra. Que palhaçada é essa aqui? Foi um bicho, dona Marcelina, que entrou aqui. Aqui nessa escola não entrou um bicho. Por isso é que tem que sair daqui, agora mesmo. Tá. Ela entrega o leitão. Chico Fumaça o entrega para Robertinho. Os alunos saem da sala correndo. Que horror! E a culpa é desse aqui. Eu sempre disse que marmanjo não dava certo no meio da garotada. Chico Fumaça joga a lagartixa no peito de Marcelina. O senhor vai ser expulso dessa escola. Mas, dona Marcelina, eu não tenho... Vai. Depois eu falo com você. O bicho pulou, né? Eu não contaria a mamãe agora. Inocência coloca Chico para fora. Chico Fumaça leva o leitão salsicha até a venda de Elias. Dezenas de homens tomam drinks divididos em pequenos grupos. Chico Fumaça esbarra em um bêbado. Olha em volta, chacoalhando o leitão nos braços. No balcão, Elias o observa. Bom dia, seu Elias. Bom dia. Como é que vai, animal? Você acha que eu vou ficar de ama seca da vaca? É, e nem ficava bem, né? O que é isso, senhor? Esse bacuria pra mim? Não é pro senhor, mas se o senhor quiser trocar com um pouco de farinha, açúcar, feijão, qualquer coisa aí, nós trocamos. O quê? Você daqui do meu armazém não leva mais nada enquanto não pagar a sua dívida, viu? Quer 20 cruzeiros pelo bacuri? Só 20? E assim mesmo é para descontar na sua dívida. Não dá para me levar nem dois sacos de arroz. O quê? Dois sacos de arroz? Você vai levar uma pitadinha de sal. Quero ou não quero? Chihuahua? Então dá cá o bicho. Olha, eu vou lá dentro e volto já. Chico pega uma garrafa. Elias coloca o leitão dentro de uma caixa e retorna ao balcão. Que isso, Chico? Você já se esqueceu que você não pode beber? Eu não tô bebendo, tô só tomando cheiro. É, mas tão cheirar você é capaz de querer beber. E quando você bebe, já sabe o que acontece. Você vira uma fera. E eu não quero estragos aqui no meu armazém, hein? Ah, seu Elias, você sabe que eu não quero nada com arco. Pois sim. Elias pega a garrafa. A tela escurece. Na venda, quatro homens jogam baralho. Chico Fumaça se aproxima. Pensativo, observa as cartas dos jogadores. Quanto mais, hein? Não gosto de gente piruando ao meu lado. Eu não tô piruando, seu Honório. Eu tô vendo se arruma uns trocadinhos. Ora, Chico Fumaça, numa mola, vai andando. É pena, né? Eu podia bem votar no senhor e... Honório sorri. Só por uns trocadinhos? Se o senhor me der 50, eu voto 3 vezes. Toma. No dia da eleição, fica de olho nele. Os 3 votos dele são meus. Não se preocupe. Nós precisamos de um prefeito como o senhor. Homem honesto. Olha a cara dele. Olha a honestidade dele. Tem tanta honestidade quanto cabelo na cabeça. Honório desfaz o sorriso. Elias, bebidas para todos. Meu pai. O prefeito se aproxima. Meus caros correligionários, Jequitibá receberá amanhã a visita e terá a honra de hospedar o Dr. Japércio Limoeiro, presidente do Partido Oportunista. Muito bem. Vamos recebê-lo com entusiasmo e estejam certos que dentro de muito pouco tempo o Dr. Limoeiro colocará Jequitibá nos mapas do Brasil. Honório boceja. O prefeito vai até a mesa do opositor. Então, o meu prezado adversário político e candidato a prefeito, Honório Honorato, acha que não deve brindar o Dr. Japércio Limoeiro, não é? Acho. Por quê? Porque isso é uma falta de respeito. E daí? E daí? É. O senhor está ofendendo o prefeito da cidade? O prefeito da cidade? Pois fiquem todos sabendo que sob 4 anos da minha administração, Jequitibá progrediu 40 anos. O povo está comigo. O senhor quer uma prova? Quero. Aqui está um representante típico do povo. Isso, estou de acordo. Chico Fumaça, diga com franqueza, com quem está o povo? Vamos, fale, esclareça. Com quem está o povo? O povo está com o adversário da oposição ou está comigo? Vocês compreendem, eu não tenho nada com isso. Dê a sua opinião sincera. É, sim, vamos, diga com quem está o povo, com o prefeito ou comigo? Eu acho que está com o seu Honório, né? Deus está comigo. Mas isso é uma sujeira. E o dinheiro que eu lhe emprestei? Ah, é, você emprestou também, né? Então? É. Não, vocês não entenderam o negócio. O povo está com o prefeito. Viu? Está comigo. Ah. Isso é sujeira, viu? Que aí? Não vai machucar o rapaz, não, hein? Vamos, tá pra lá. Eu fui... Um garçom ajuda Elias a guardar copos e garrafas. Os amigos do prefeito enfrentam os companheiros de Honório Honorato. Eles trocam socos. Chico Fumaça se afasta. Sorridente, joga um saco com penas brancas para cima. Aflito, Elias ergue os braços e esfrega a cabeça. Não faça isso! Essa banha já estava em mim! Vai assar o bolo, parece até o estado da lagoa. Que é isso? Oh. Chico Fumaça empurra Elias e espalha penas por todo o armazém. Chico Fumaça leva um soco. O bêbado aproxima a garrafa dos lábios de Chico Fumaça. Chico arregala os olhos enquanto bebe direto da garrafa. O bêbado se afasta. O corpo de Chico Fumaça estremece. Chico empurra o bêbado, bate no peito e sai. Agarra um homem pela camisa, dá socos e um chute no traseiro. Com um empurrão, joga outro rapaz para fora do armazém. Inocência se aproxima. Chico, o que foi que aconteceu? Um bate comigo. Vergonha, brigando, fazendo arruaça. Que nada, isso aí é briga de gente bem, olha lá, até o prefeito e seu Honório. Espera aí que eu vou dar mais um soco na cara do homem. Chico, você bebeu, hein? Não, o negócio foi assim. Você prometeu que não beberia mais, hein? Você sabe que quando você bebe, você fica outro. Mas olha aqui, eu tenho que... Vamos sair daqui, eu preciso falar com você. Inocência puxa Chico Fumaça pelo paletó. Honório e o prefeito se entreolham, se escoram um no outro e caem. Inocência e Chico Fumaça andam sobre uma ponte. Eu não bebi, Inocência. Botaram bebida na minha boca. Você quer que eu acredite numa coisa dessas? Da briga você não teve culpa. E na escola, o que foi que aconteceu? De quem foi a culpa? A mamãe está danada com você. E não quer mais vê-lo pela frente. Quando eu casar com você, eu é que não quero ver sua mãe nem por detrás. Casar? Você fala nisso há quanto tempo? E eu cada vez vejo o nosso casamento mais longe. Quer saber de uma coisa? Tem gente assim querendo casar comigo. Inocência se afasta. E você conhece o Alfredinho da farmácia? Ele disse que quando eu quiser... Ele não tem nada que se meter com você. Ô, Inocência, nós estamos comprometidos, hein? E há quanto tempo nós estamos comprometidos? E quando é o casamento? Quando eu arrumar um dinheirinho, ué. Mas quando que você arruma o dinheirinho? Ah, não sei, eu não vou adivinhar. Olha, pois eu adivinho. Nunca. Você quer saber de uma coisa? Vamos resolver agora. Enquanto você não marcar o casamento definitivamente, eu não quero mais falar com você. Inocência, mas não dá pra aguentar um pouquinho? Eu tô aguentando. Olha, ande ligeirinho, hein? Senão eu arranjo outro noivo. Inocência. Olha aqui. Eu já disse tudo o que eu tinha a dizer. Pode deixar que eu vou trabalhar, vou cavar uns cobres. Pode deixar que eu resolvo tudo. Então você vai me prometer mais uma coisa. Nunca mais tocar em bebida. Mas eu não bebi. Ai, vamos começar tudo novamente? Tá bom. Não bebo mais. Olham as nuvens escuras. Que vem aí. Vamos embora que eu quero chegar em casa antes da chuva. O casal atravessa a ponte. Noite. Relâmpagos clareiam o céu. Cai uma forte chuva. Na casa de pau a pique, Chico Fumaça tenta conter as goteiras com uma bacia na cabeça. Ele inclina a bacia e derruba a água. Um clarão invade o casebre. As paredes caem nas laterais. Chico Fumaça corre com a bacia sobre a cabeça. Sapateia na enxurrada. A tela escurece. Dia. Chico Fumaça caminha sobre os trilhos. Carrega sobre o ombro direito uma trouxa presa na ponta de um galho. Usa chapéu de palha, paletó sobre camisa xadrez, calça risca de giz acima do umbigo e botinas surradas. Sério, desce pela lateral dos trilhos. Arregala os olhos e escancará a boca ao avistar parte do trilho danificado. Aflito, olha de um lado para o outro. Larga a trouxa e sai às pressas. Ele corre pelos trilhos. Saltitante e a cena de encontro com um trem. A Maria Fumaça se aproxima em alta velocidade. Chico Fumaça ergue os braços, chacoalhando o chapéu no alto da cabeça. Um maquinista olha pela janela. De longe, avista Chico Fumaça sobre os trilhos. O trem diminui a velocidade. Chico sai dos trilhos. O maquinista o observa. Os passageiros espiam pelas janelas dos vagões. Que é o Chico? A chuva fez um bruto buraco na linha. É? Aonde? Venha comigo. O maquinista sai da cabine. Em um vagão. Que foi, hein, Didô? Ah, não sei, doutor Limoeiro, mas é lá na frente. Vamos lá. Vamos. Eles desembarcam. O maquinista segue Chico Fumaça. Viu? Aponta uma erosão abaixo do trilho. Nós íamos cair aí e não sobrava ninguém, hein? Foi o que eu pensei. Você salvou o trem, Chico Fumaça. É. O que foi, hein? Olha lá, Sultão, olha lá. Esse moço salvou o trem. Ia morrer muita gente. É um herói. Um grande herói. Como é mesmo o seu nome? Aqui o pessoal chama de Chico Fumaça. O mundo precisa conhecer esse feito heróico. Saca um abraço. Meus parabéns. Muito bem. Abraçam Chico. A banda toca em uma praça de Jequitibá. Chico Fumaça é carregado por dois homens em meio a um grupo de pessoas. Inocência e Marcelina o abraçam. Estou muito orgulhosa de você. Ô, Chiquinho, ora, quando você quiser voltar para a escola, pode. Quando você quiser, viu? Dá cá um abraço, Chico, dá cá um abraço. A mimosa é sua outra vez. Viva o Chico! Viva o Chico! Silêncio, pessoal, atenção! Vamos todos para a sede do Partido Oportunista. Aqui o doutor Limoeiro vai prestar uma homenagem especial ao Chico Fumaça, o herói de Jequitibá. Viva! A banda desfila atrás do grupo, na sede do Partido Oportunista. Um homem simples, um homem humilde, um autêntico representante da bravura de nosso povo. Muito bem, já. O homem que pôs de lado a própria segurança, que esqueceu a própria tragédia para salvar a vida de muitas pessoas que eram arrastadas inexoravelmente para a morte. Apoiado, muito bem, já. Chega. E como reconhecimento eterno por ter sido salvo por este homem, por este homem... Bravo. Pois é, bravo. Arrojado. Valoroso. Chico Fumaça é o maior. O prefeito faz careta. Silêncio. E como ia dizendo, em reconhecimento por ter tido minha vida salva por Chico Fumaça, resolvi premiá-lo com 200 mil cruzeiros. Silêncio! O quê? 200 mil cruzeiros, é? Que modéstia. Que pureza de sentimentos para um homem que passava fome. É, que vexame é esse aí? Ele acha que seu gesto heróico não vale 200 mil cruzeiros. Mas para mim ele vale muito mais. Muito bem. É pena, meus senhores, eu não ter mais dinheiro para dar. A vida política é uma estrada de sacrifícios e não enriquece ninguém. Se o senhor está precisando, eu devolvo. Está muito bem, Fred. E esse prêmio em dinheiro eu faço questão de entregar pessoalmente na sede nacional do partido, na capital da república, para que tenha a maior e a mais justa repercussão. Viva Chico Fumaça! Um grupo de homens e mulheres correm na direção de Chico Fumaça. Dois homens o carregam sobre os ombros. Chico Fumaça acena com o chapéu. Sorridente, o maestro rege a banda. Ao passar por uma porta, Chico bate a cabeça. Na escola... Eu trouxe esse pequeno lanche para você. É leite de sua vaquinha. Muito obrigada, da mimosa, né? É, sim. Nesse negócio de herói, só não estou gostando de uma coisa. É que você tenha que ir ao Rio de Janeiro. Mas é lá que ele vai receber o prêmio, mamãe. Eu sei. Mas a capital federal é uma perdição. Especialmente para os homens comprometidos. Está cheio de pecados, de tentações, de mulheres sem vergonha. E também de muita bebida. E você não pode beber, Chico. Sei, dona Marcelina. A bebida transforma você numa fera. Não sabe o que diz, não sabe o que faz. É um perigo. Eu sei, dona Marcelina. De qualquer maneira, fique certo de uma coisa. Nós não vamos com você, mas estaremos constantemente ao seu lado, em espírito. Em espírito? É, sim. Quando você estiver para entrar no mau caminho, pense em mim. Pense em Inocência. E nós estaremos ao seu lado, em espírito, prontas para salvá-lo. Já sei. Essa vai ser o meu espírito de porco. O quê? Numa estação, o prefeito acompanha Dr. Japerso e Dido até o trem. Eles embarcam. A linha já está desimpedida? Daqui até o Rio o caminho está livre. Já sabe, né? Vamos aproveitar o Chico enquanto ele nos for útil. O que nos interessa é a propaganda favorável que ele pode nos proporcionar, entendeu? Ah, entendi. É, você terá que tomar conta dele aqui enquanto embarcam para o Rio, né? É. Compra-lhe uma roupa nova, uma camisa, um par de sapatos, coisas assim. Mas não gaste muito, hein? Ah, pode deixar. Eu trato de tudo. Hã? No Rio, vou preparar uma recepção formidável. É, está bem. Então está na hora e muito boa viagem, hein? Boa viagem. Boa viagem. Obrigado e até lá, hein? Apertam as mãos. O prefeito desembarca. Na venda, Marcelina, Chico Fumaça e Inocência posam para o fotógrafo. Atenção! Quietos! Chico se assusta com o flash. Eu disse para não se mexer. Estragou outra chapa. O que está me assustando é esse relâmpago. Mas vê se não se mexe. Vamos bater outra chapa. Agora somente com a noiva. Afasta Marcelina. É melhor sentar aqui em cima. Inocência senta na mesa. Um jornalista dobra a barra da saia dela. Chico desdobra. O público prefere assim. Mas eu prefiro assim. A noiva é minha e só eu que mexo com ela. Isso! O herói ao lado da sua Dulcinéia. Que Dulcinéia, homem. Que Dulcinéia. Você não acerta uma. É Inocência. Não se mexa. O herói ao lado daquela que o inspirou para o grande feito. Chico se assusta outra vez. Elias se aproxima. Aqui estão os guaranás, homenagem minha ao herói da cidade, hein? Muito obrigado, senhor Elias. O senhor não me deve mais nada, seu Chico. Aquela dívida, o senhor está perdoado. Agora, se eu quiser comprar uma boa casa, eu vendo baratinha. É só se eu quiser fazer um negócio. Se eu soubesse, já tinha salvado mais trem. Esse negócio tem álcool? É guaraná mesmo, dona Marcelina. Ah, dá licença. Eu preciso falar com você. O senhor não está dando importância à minha entrevista. Eu represento uma revista com uma tiragem de mais de 500.000 de exemplares e que é lida por mais de 2,5 milhões de pessoas em todo o Brasil. É uma imundice de gente, né? O prefeito se aproxima. Chico Fumaça? Oi. Sua fama é nacional. Olha só aqui. Um telegrama do doutor Limoeiro dizendo que você vai receber uma condecoração do presidente da República. Inocência leu o telegrama. Mas é do presidente mesmo, é? Chico, você botou o nome de Jequitibá nos mapas do Brasil. Por que não estava? O presidente da República, em pessoa, quer condecorá-lo no Palácio do Catete. Nós seguiremos amanhã para o Rio. Amanhã? Mas será que o homem não está viajando? Eu acho que não. Mas, Chico, que honra para você. Nós não podemos perder tempo. Nós vamos pegar o avião em São Paulo. Avião? Eu? Eu não. Mas por quê? Porque uma vez caiu lá no quintal de casa, esse patifogo não sobrou nem arma de mosquito. Ora, Chico, aquilo foi descuido do aviador. E eu sei lá se o aviador vai descuidar comigo também. Não vai acontecer nada. É, sim, eu tenho certeza que não acontecerá nada. Mas, gente, eu não andei nem de charrete, eu não vou entrar nesse... Eu não entro nada, de avião não vou. Mas o importante é chegar no Rio sem demora. De avião não vou. É muito raro um avião cair. Mais raro é eu entrar dentro dele. Olha, gente, vocês querem saber de uma coisa? De avião eu não vou. Um avião voa sobre as nuvens. No avião... Tá vendo? Até que tá bom, né? Que é bom nada, eu vou saltar agora mesmo, sabe? Fica quieto aí, ô. Que fica quieto? Eu quero saltar, ué. Fica quieto aí. Ô, moço, manda parar esse negócio que eu quero saltar. O senhor está passando bem? Não, senhora, eu tô passando muito mal. Um momento, eu vou trazer um cafezinho pro senhor. Eu não quero café nenhum, quero que esse negócio pare pra descer. Agora não pode parar, se parar cai. Ah, então não para, não. Manda seguir e que não pare nunca mais. Por quê? Por que que eu fui salvar o trem? Por que que eu não deixei aquele povo cair no buraco? Buraco? Você quer jogar buraco, é? Quem é que quer jogar buraco? Buraco foi esse que eu me meti. Eu vivia tão bem. Tão bem que eu vivia, miserável, sem nada, sem casa, sem comida, sem nada, mas pelo menos vivia feliz. O avião pousa em um aeroporto. Ao fundo, morro Pão de Açúcar. Doutor Japércio Limoeiro aguarda sorridente ao lado de um fotógrafo. Os passageiros desembarcam. O prefeito acena. Chico recua. O prefeito de Jequitibá agarra Chico e o conduz. Em um conversível, Chico passeia pelas ruas do Rio de Janeiro. Com os olhos arregalados, admira os edifícios. Dido conversa com o prefeito. Um ônibus ultrapassa o automóvel. Chico Fumaça inclina o pescoço para o alto, observando os prédios. Passam por baixo de um viaduto e dentro de um túnel extenso. Fachada de um prédio de 11 andares. O motorista de Japércio Limoeiro dirige pela Avenida à Beira-Mar. Duas pessoas caminham na orla da praia. O motorista freia bruscamente em frente a um prédio. Todos descem. Japércio Limoeiro, Dido, o prefeito e Chico Fumaça entram num hotel. O doutor aperta o botão do elevador. Uma mulher de cintura larga se aproxima. Chico Fumaça toca o braço dela e se aproxima do elevador. Ela o puxa pelo paletó e entra. Os rapazes entram. No elevador... Ops! Nem bem saímos de um avião, já entramos no outro. Não é avião, é um elevador. Ai, ai, ai, vai me dar um negócio. Vai me dar um negócio. Eu vou cair. Não. Eu vou cair, vou. Eu tô por cima, mas vou cair. Isso, né? Tem que se esperar. Chico Fumaça apoia na mulher. Ela bate nele com a bolsa. Um funcionário do hotel conduz Chico Fumaça e os amigos até um quarto. Eu vou embora daqui. Você saiu? Não, você não viu aquela mulher? Parece maluca. Só falava coisa que eu não entendia. Tu moro no pote. Eu nunca morei em pote nenhum. Não, deve ser turista americana. Ela estava falando em inglês. Então é por isso que eu quero ir embora pra Jequitibá. Aqui eu não entendo ninguém. Lá pelo menos eu entendo todo mundo, até minha vaca. Não diz bobagem. Você saiu? E depois, eu não tô me sentindo bem, eu tô com o vidro roncando. Mas isso é normal, depois de uma viagem de avião. Olha, leve-o até a janela, assim ele tomará um pouquinho de ar. Eu não quero janela nenhum, vem aqui na janela agora. Vem comigo. Assustado, Chico Fumaça encara uma pintura abstrata. O prefeito dá de ombros e o leva até a porta. Numa varanda, Chico e o prefeito admiram a praia. beleza. Que maravilha Copacabana, hein, Chico? Chico, olha lá embaixo, tudo pequenininho. Chico Fumaça olha para baixo. Ai, ai, que bom. Vai me dar um negócio. Vai me dar um negócio. Calma, que é isso? Calma. Voltam para o quarto. Ai. Ah, vai me dar outro troço. Não vai dar coisa nenhuma. Se senta aí. Peraí, mas o que foi? Fora que foi. Olhou para baixo e ficou tonto. Ah, mas isso passa, isso não é nada. Isso passa. Vem lá. Eu quero ir embora. Bora, fica aí. Como é? Já pensou? Hã? Temos de transformá-lo num símbolo de qualquer coisa. Já sei. Ele vai ser uma espécie de o cavaleiro do Santo Sepulcro em suas cruzadas contra o mal. Isso! Isso mesmo. Pode deixar comigo, ele não vai dar mancada nenhuma. É, né? Tá. O prefeito abana Chico Fumaça. Peraí, generoso. Eu tenho de voltar aos meus afazeres, mas o Didu ficará cuidando de você aqui, viu? Que Didu? Eu lá tô precisando de alma seca. Olha, trate de descansar bastante, que já dei ordens para ninguém vir incomodá-lo aqui. Amanhã irá receber a condecoração do presidente e depois irá à recepção em minha residência, onde então será apresentado à sociedade e à imprensa locais. Eu não quero saber nada disso, doutor. Tô louco para voltar para minha terra. Não aguento mais de saudade da minha mimosa. Mimosa? Mimosa. Depois nós resolveremos essa questão de mulher. Mulher? Quem é que tá falando em mulher, doutor? Tô falando da mimosa, a minha vaquinha. Ora, bolas! Doutor Japércio Limoeiro coloca o chapéu, olha para Chico e sai. Doutor, se zangou? Você queria o quê? Queria que ele risse, né? Ué, mas a mimosa é vaca mesmo. Eu sei que a mimosa é vaca. Mas isso é hora de falar em vaca. E pra falar em vaca tem hora? Você já se esqueceu que nós estamos no Rio de Janeiro? Hein? Você não sabe que nós podemos fazer uma bruta de uma farra esta noite? Mas só quem bebe sou eu, hein? Você não pode passar do Guaraná, hein? Ah, um momento. Hoje ninguém sairá desse quarto. Mas, seu Didu... Jantaremos aqui mesmo e depois, cama. Não dá nem pra dar uma voltinha na praia. Cama. Seu Didu... Cama. Cama. Cama. Cama. Chico e o prefeito generoso sentam. Tá aí. Por essa que eu não esperava. No Rio e sem poder aproveitar. Chico. Você já ouviu falar nas noites do Rio? Não. Mas deve ser igual às noites de Jequitibá, né? Noite é noite em qualquer lugar. Não é isso que eu falo. Eu falo na alegria, nos vinhos, nas mulheres, as mulheres. Chico, você nunca ouviu falar nas mulheres do Rio? Não. Mas deve ser igual às mulheres de Jequitibá, porque mulher é mulher em qualquer lugar. É, mas o programa hoje é cama. Dido, Chico e Generoso se entreolham. O assessor Dido abre a porta. Duas mulheres entram. Chico e Generoso sorriem boquiabertos. Elas assopram a fumaça dos cigarros no rosto de Dido e desfilam pelo quarto. Seu prefeito, o que, que é isso aí? É dessas mulheres que eu tava falando. Ah, isso aí em Jequitibá não tem, não. A mulher da direita solta a fumaça em Chico. Ele assopra de volta. Dos três, qual é o Bob? Bob? Bob que eu conheço, dona, é um cachorrinho bem pequeno. Estou falando do milionário. Este não é o 4.108? Não. Esse é o 1.208. Que maçada. Enganamos de andar. Logo vi... Ah, um momentinho. Já que vieram enganadas, não querem ficar um pouquinho? Não aceito um licorzinho, um vinho? Hein? Nada disso. Lembrem-se do que eu falei. O nosso programa hoje é cama. Oh! Que desaforo. Não nos conhece, nos insultam. Dido leva um tapa. Generoso leva outro. Bem feito. Chico também. Mal feito. A mulher de vestido tomara que caia joga o cigarro no chão. Elas saem. Será que eu tirei o dia hoje para apanhar? Chico cruza os braços, a tela escurece. Num salão. E agora, para coroar a comovedora cerimônia de hoje à tarde, em que o próprio chefe do governo colocou neste homem humilde a condecoração justa e merecida, quero ter a satisfação de entregar ao herói de Jequitibá o prometido prêmio de 200 mil cruzeiros, um prêmio sem dúvida modesto para um feito tão grande. Muito obrigado, Chico Fumaça. Acabou de falar o Dr. Japércio Limoeiro, presidente do Partido Oportunista, fazendo a entrega de um cheque de 200 mil cruzeiros ao heróico lavrador de Jequitibá. É emocionante ver a simplicidade com que esse homem, que já ostenta no peito a condecoração que lhe foi conferida esta tarde pelo próprio presidente da República no Palácio do Catete, recebe das mãos do Dr. Limoeiro tão vultosa quantia. Em Jequitibá, dezenas de pessoas acompanham pelo alto-falante fixado ao coreto da praça. Do prestígio e da projeção do Dr. Limoeiro, abraçando democraticamente um homem do povo. Vamos tentar agora trazer ao nosso microfone a palavra de Chico Fumaça, o homem que salvou o trem. Viva Chico Fumaça! Viva! No Rio de Janeiro. Ué, esse papelzinho vale mesmo 200 contos? Claro, isso aí é um cheque. Se tiver fundos, vale. Ô, doutor, o senhor tem fundo? Vejam só que simplicidade tocante. Eu tenho fundos de sobra. Vá amanhã ao banco e tire a dúvida. Olha que eu vou, hein? E agora, prezados ouvintes, vamos trazer ao nosso microfone a palavra de Chico Fumaça. Chico Fumaça, fale com o Brasil. Cadê ele? Aqui, milhões de brasileiros estão colados aos seus rádios nos quatro cantos da nossa pátria, até mesmo em Jequitibá, aguardando ansiosamente suas palavras. Fale com o Brasil, Chico Fumaça. Vamos, fale. Diga alguma coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa? Naturalmente. Bom, eu... Desjogo de uma vez. Senhor. Ah, cala a boca, seu prefeito. Vai fazer eu falar besteira. Formidável. Melhor não poderia ser dito. Acabaram de ouvir Chico Fumaça. O Chico vai longe. Se ele continuar falando desse jeito, ele vai acabar prefeito de Jequitibá. E meu voto já é dele. E o meu... E agora diga aos nossos ouvintes suas impressões sobre a capital. Ah, ele está gostando muito. Ô, seu prefeito, fica quieto. Eu estou gostando, mas eu prefiro Jequitibá. Bem, e as moças do Rio? Naturalmente, você já deve ter visto as cariocas, especialmente nas praias. O que acha das moças do Rio? Oh, ele está gostando muito, gostando muito. É que vocês parem com esse negócio de responder por mim, hein? Eu estou gostando muito, mas eu prefiro a minha inocência. Em Jequitibá. Um cabra legal. No Rio de Janeiro. E agora nós queremos que Chico Fumaça nos conte com suas próprias palavras como conseguiu salvar o trem. Um momento, por favor. Posso falar? Pois não. Passamos o microfone ao Dr. Japércio Limoeiro. Muito obrigado. Povo do Brasil, a história do feito de Chico Fumaça é uma página de heroísmo, de bravura, que ficará gravada eternamente em nossos corações. O Partido Oportunista sente-se orgulhoso de ter revelado ao Brasil e ao mundo a figura desse homem do povo que bem demonstra a fibra dos brasileiros. Apoiado. Tenho a impressão que nas próximas eleições que se avizinham... Espera aí. Política não. Chico pega muito o microfone. Obrigado. Bem, mas voltemos à nossa entrevista com o herói do momento. Diga-nos, Chico Fumaça, você tem alguma distração preferida? Distração não tenho, mas... Me distrai olhar a máquina de cortar salame do seu Elia. Não seja modesto, que é isso? Ele também sabe cantar. Ah, é? Muito bem, então precisamos ouvi-lo. Isso mesmo, temos ali uma orquestra à sua disposição. Tá muito destrenado, dona. Oh. Eu cantava muito pra Mimosa. E aposto que ela adorava, não é mesmo? Eu não sei, mas eu acho que ela gostava mesmo, porque quanto mais eu cantava, mais leite ela dava. Leite? Ele esqueceu de explicar que Mimosa é a vaquinha dele. Ah! Bem, vamos então ouvir Chico Fumaça, o homem que cantava para a sua vaquinha. O radialista leva Chico Fumaça até a orquestra. Um homem registra com uma filmadora. Chico esbarra num contrabaixo. Em Jequitibá. Ele não cantou nunca pra mim. Ora, minha filha, ele também não pode ser perfeito em tudo, não é? Silêncio, silêncio. Vamos ouvir o Chico Fumaça cantar? Silêncio! Silêncio! No Rio de Janeiro. A sanfona tá tocando, começou a rastafé. Dança em pé, homem com homem e mulher com outra mulher. Nessa dança que balança, até criança quer dançar. Se for velho, fica moço, e garra logo chacoalhar. Chico Fumaça caminha pelo salão. Uma moça de vestido longo dança remexendo o quadril. Dido, generoso, já perto limoeiro, e uma mulher de colar de pérolas assistem sorridentes. Fica moço, e garra logo chacoalhar. Toca, toca, sanfoneiro, não deixa o baile esfriar. Tá chegando muita gente, vem de longe pra dançar. Aproveite bem, moçada, vocês sabem muito bem que bailinho como este não é sempre que nós tem. Em Jequitibá, alguns cidadãos seguram placas. No Rio de Janeiro, uma senhora de cintura larga dança com Chico Fumaça. Os amigos dele riem. Um homem de terno puxa a mulher. A moça de vestido longo dança de corpo colado com Chico Fumaça. Em Jequitibá, escrito nas placas, Viva Chico Fumaça, é o maior, Chico o grande, salve o herói. No Rio de Janeiro. Chegando muita gente, vem de longe pra dançar. Aproveite bem, moçada, vocês sabem muito bem que bailinho como este não é sempre que nós tem, minha gente. Oi. Generoso, Japércio Limoeiro e Dido conduzem Chico Fumaça até o outro lado do salão. E aqui, prezados ouvintes, com este desfecho emocionante, encerramos nossa transmissão diretamente da residência do Dr. Japércio Limoeiro, focalizando a homenagem que vem sendo prestada ao herói Chico Fumaça. Alô, alô, estúdio! Em Jequitibá. Dona Marcelina pede a palavra. Um momento. Quem vai falar agora sou eu. Eu acho que as coisas aqui em Jequitibá precisam mudar. E não há melhor ocasião do que agora. Muito bem! Por isso eu proponho para prefeito de Jequitibá só um homem. Chico Fumaça! No Rio de Janeiro. Ah, ele é formidável. Tem uma voz excelente. Doutor Japércio, o senhor me apresenta? Ah, é verdade. Ainda não se conhece? Chico, esta aqui é a maior propagandista do nosso partido. Aquela que anima todos os nossos comícios. Verinha Vogue, a Dedete Sensação. Tá muito bom, né, dona? Ah, ele é um encanto e um amor. Olha, nós já estamos apresentados, hein? Agora vamos nos conhecer melhor. Ela puxa Chico pelo braço. Deixa o rapaz se divertir. Não, eu tenho que ficar de olho no Chico, ele não pode beber. Se ele beber, ele fica perigoso, né? Mas ele não vai beber nada, não. E depois, doutor, ele não tem prática dessa... Ele não tem prática nenhuma dessas coisas, hein? Ah, se não tem, a Verinha vai lhe dar muito, hein, doutor? Bem, vamos ao meu gabinete tratar da apresentação de Chico amanhã na televisão. É coisa de responsabilidade, porque ele vai ser apresentado pelo partido. Quando é a música começar, o pessoal quer dançar. É, sim, é com licença. Pois não, missa. Numa sala, Chico recusa a bebida oferecida pelo garçom. Então você é noivo, é? Eu sou noivo da Inocência. Ai, que bom, eu sou louquinha por homens comprometidos. É, mas dona Marcelina não vai gostar de ver nós juntinhos assim, não. Mas quem é dona Marcelina? Em Jequitibá. Digo, nós precisamos de Chico Fumaça na prefeitura de Jequitibá. Um homem honesto, um homem sem manchas, um homem que sabe resistir às tentações. No Rio de Janeiro. Ah, meu bem, não pode de mim. Me larga, tem gente olhando. Aqui, olha, você não gosta de mim? Gostar eu gosto, mas aqui não fica bem, tem muita gente olhando. Ah, então vamos procurar outro lugar. Vem, vem cá, vem. Verinha Vogue, a moça de vestido longo, puxa Chico pelo braço. Os convidados dançam no salão. Num escritório. Portanto, o programa de televisão amanhã é a última coisa importante de que precisamos de Chico. Já sei. Quer dizer que nós temos que mantê-lo livre de complicações. Generoso pega um revólver. Cuidado com isso. Está carregado. É, esse aqui é meu companheiro inseparável de campanhas políticas. Hoje você sabe, mais vale a força de um revólver do que das palavras. Ah, é? E Jequitibá também é assim. É, né? E se nós fôssemos até a sala? Talvez dê tempo de dançar um pouco. Eu acho bem. Boa ideia. Coloca o revólver na mesa. Em Jequitibá. Um homem que tem a fibra dos heróis, que tem a coragem e a bravura dos bandeirantes, que tem a alma pura e inocente como os anjos. No escritório. Aqui estamos nós, meu herói. Vai devagar, dona. Ah, por que perder tempo? Vamos, beije-me. Não, senhora quer beijar. Eu nunca beijei ninguém, nem a inocência. Ah, mas hoje você vai me beijar. Em Jequitibá. Um homem, enfim, que sabe combater o mal. Que fez o sublime juramento de nunca mais tocar numa gota de álcool. No Rio de Janeiro, Verinha Vogue tenta beijar Chico. Não tô querendo nada. Está? Tô. Chico Fumaça regala os olhos e arqueia as sobrancelhas enquanto bebe. Faz caretas. Verinha observa ressabiada. Mas o que é isso? O que aconteceu? Boiada! Chico pega o revólver. Chico, larga isso que é perigoso! Aponta o revólver para o teto. Verinha sai correndo. Chico corre até a sala. Os convidados se afastam. Chico atira para o alto. No hotel. Que papel, hein, seu Chico Fumaça? Que papelão, hein? Diante de toda aquela gente, diante de todos os jornalistas. E olha aqui o resultado. Os jornais não falam de outra coisa. O herói faz escândalo. Política e orgia. A recepção acabou em pancadaria. O homem que salvou 200 vidas plantou mocinho no cinema. E tudo isso por quê? Porque o senhor esqueceu as minhas recomendações e encheu a cara. Enchi cara nenhuma, eu bebi só o uísque, assim mesmo bebi porque falaram pra mim que não tinha arco. Ai. O senhor deve ter bebido muito, senhor. Não, bebi um esquisitinho assim. Pois não devia ter bebido, senhor. Ah, meu Deus, eu já imagino a cara do Dr. Limoeiro com toda essa propaganda. O partido está sendo ridicularizado. Dizem que o tal cavalheiro do Santo Sepulcro resolveu combater o mal atirando contra o próprio político que patrocinou sua vinda ao Rio. Quer dizer, eu, todos se aproveitam de coisas como essa sem importância para me desmoralizar. E o que é que a crônica social não vai dizer? E tudo por culpa tua. É minha! Sua obrigação era manter o Matuto fora de complicações. Não sabia que ele vira fera quando bebe? Foi aquela artista, a Verinha, que deu uísque ao Chico Fumaça. Já sei, é uma conspiração. Todos procuram me desmoralizar. E a Verinha também. Num iate. Escândalo, entrega do prêmio ao homem que salvou o trem. E que escândalo. Não sei como ninguém morreu naquela fuzilaria. E o prêmio? Ah, não tive tempo de cuidar do assunto. Ia tudo correndo muito bem. De repente, deu um negócio no Matuto e saiu dando tiro pra todo mundo. O que me interessa são os 200 mil cruzeiros, hein? Eu quero a bolada do Matuto. Não será difícil. Ele já começou a se interessar por mim. O marinheiro se aproxima. O baiano já chegou? Já. Pode mandar descer. Tá. O marinheiro sai. Vai ver o Matuto e não larga dele, hein? Precisamos desses 200 mil cruzeiros. Eu no último encontro com você na boate. Está bem, Raposo. Verinha beija Raposo na bochecha e sai. No convés, baiano admira Verinha. Ela desfila até um bote. Na cabine. Salve! Então o amor chegou? Já. 5 mil caixas de cigarros americanos, 100 caixas de uísque escocês e 1000 vidros de perfume francês. E quando você me entrega tudo isto? Quando quiser. Já estão aí. Então amanhã virei com dinheiro. São 2 milhões de cruzeiros, não são? Exatamente. Em dinheiro, hein? No hotel, Chico Fumaça coloca o dinheiro na mesa. Nunca pensei que existisse tanto dinheiro assim. Ah, não é tanto assim, não. Com a vida como está, 200 mil não é nada. Não é nada, mas bem que você tá de olho gordo aí. Com esse dinheiro eu vou comprar uma casinha, vou casar com a Inocência e vou passar uns 30 dias sem trabalhar. E não acaba muito. Você tá pronto outra vez, né? Peraí. Onde é que você vai guardar esse dinheiro? Olha, aquele homem lá do banco tem razão, hein? Isso aí tá cheio de ladrão, hein? Pode deixar que eu guardo. Eu sou o dono. Vai olhar quem é. Você vai olhar quem é que eu guardo o dinheiro. Chico Fumaça recolhe o dinheiro e sai às pressas. Generoso abre a porta. Verinha Vogue entra sorridente. Onde está meu herói? Onde? Onde está o grande Chico Fumaça, o homem que roubou meu coração? Bom dia, dona Verinha. Ele não demora, está ali dentro. Ele vem já. Ah, não tem importância. Não pode deixar. Eu espero, espero. Sabe o que vamos fazer hoje? Não. Ah, percorrer a noite carioca. Vou levar o Chiquinho para conhecer a vida noturna do Rio. Chico abre a porta. Ai, aqui estou, meu herói. Ai, meu... Puxa Chico pelo braço. Quanta saudade! Como sofri nestas horas que estive longe de você! Ah, dona, mas o que é isso? Ah, mas que personalidade, que linha, que coragem! Eu preciso tanto de gente corajosa que me proteja! Será que você não quer me proteger, Benzinho, hein? Hein, meu Chiquinho? Beija Chico na bochecha. Ele sorri. O prefeito arregala os olhos. Ah, vamos, meu bem. Larga esse guarda-chuva em outro lugar. Assim você não pode me abraçar. Não largo. Ah, mas não vai chover. Ah, mas o guarda-chuva não largo. Ah, bem, seja como quiser. Com ou sem guarda-chuva, você vai conhecer o Rio Noturno. E a despesa? Ah, não se preocupe com isso, não. Eu me encarrego de tudo. Você paga? Pago. Eu vou, mas não quero saber de economia. Letreiros luminosos. Posto 6, Clube do Cinema, Clube 36. Neuza Maria canta. Foi o destino, talvez, causador deste sonho feio. Ter você junto a mim outra vez, relembrar todas as juras que fiz. Generoso, Verinha e Chico assistem ao show. Chico segura o guarda-chuva. Ao sentir nosso amor reviver, que não sei se sorri, se chorei, custei até mesmo a crer. Letreiros luminosos. Giral, Arpege. Trio Nagô canta. Ai, ai que saudade eu tenho da Bahia, Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vai deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. Mas este mundo é feito de maldade e ilusão. Chico assiste admirado. Generoso bebe drinks e come petiscos. Ai, esta saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Letreiros luminosos. Dominó, drink de Djalma Ferreira. Zezé Gonzaga canta. Eu nasci pra sofrer. Joia pra você, meu sonho fechou. E quando o sonho eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você, eu não sei porquê, você me chamou. Letreiros luminosos. Diana, Fafá Lemos. Calbi Peixoto canta. Perguntei onde ela mora. Ela não quis responder. A vocês eu conto agora. Como é que eu fui saber onde ela mora? O sol tem mais claridade. Generoso dá tapinhas nas costas de Chico. O matuto segura o guarda-chuva. Clima primaveril. Onde ela mora, a noite anoitece mais sossegado e o céu é mais estrelado, brilha mais o luar. Ali as flores têm perfume mais ardente, tudo, tudo é diferente. A beleza é mais sutil, até as aves de manhã cantam baixinho, acordando de mansinho, meu amor, pra me beijar. Verinha Vogue leva Generoso e Chico Fumaça até um bar. Uma mulher fotografa um casal. Quatro casais dançam no salão. No balcão, Raposo cochicha com o marinheiro. Tudo de melhor para os meus convidados, viu, François? Da frente, não. O que, que vocês querem? Champanhe, caviar? É, para mim pode ser. Agora, para ele, não. Para mim, traga uma pinga com limão. Que pinga com limão? Água mineral para ele. Ah, não gosto disso. François pega o guarda-chuva. Chico recupera o objeto. Dido cutuca Lapércio Limoeiro, apontando a mesa de Verinha. Não deixe de nos ver, Dido. A madame não sabe que eu estou aqui. Lapércio coloca óculos escuros. Minha lorona tá hoje. Segurando o guarda-chuva, Chico Fumaça observa o salão. Pensei que ainda estivesse na Europa. É, eu voltei o mês passado. Ah, deixa-me apresentar os meus amigos. Este aqui é o prefeito Generoso. Ah, muito prazer. E este aqui é o famoso Chico Fumaça. Já ouviu falar dele, não é? Claro, não se fala agora em outra pessoa. Este aqui é o Dr. Raposo. Grande industrial, milionário, dono de cavalo de corridas e de iates. É? A turista americana é fotografada na entrada do bar. Veja, está quase na hora do meu número. Eu volto já, viu? Que mania essa mulher tem de me beijar. É, traga mais duas taças. O senhor vai tomar uma champanhe conosco. Senta aí. A turista conversa com um garçom. O senhor gosta de pescar? E demais, lá em Jequitibá eu pescava quase todo dia. Ah, então o senhor está convidado para uma pescaria no meu iate particular. Pois não. Nós vai, né, Generoso? Ah, naturalmente que sim. Eu sempre tive muita vontade de dar um passeio por esses iates de luxo. Ah, ótimo. Então isso merece um brinde, né? Opa, você não. O que é isso? Não. Ele não pode beber. Ele quando bebe, não sabe o que faz. Toma água mineral. Toma. Senhoras e senhores, muito boa noite. Aqui estamos para realizar o primeiro show desta noite. Teremos como primeiro número a sensação do momento, Mara Abrantes. Mara Abrantes a cena. Sorridente, dança até o centro de um palco, girando a saia e requebrando o quadril. Ela canta. Você partiu, saudade me deixou, eu chorei. O nosso amor foi uma chama que o sopro do passado desfaz. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais. Você partiu de madrugada e não me disse nada, isso não se faz. Me deixou cheia de saudade e paixão, não me conformo com a sua ingratidão. Dido e Japércio Limoeiro beijam as mãos de duas moças. A fotógrafa se aproxima. Desesperados, a impedem de fotografá-los. A Raposo cochicha com o marinheiro. O marinheiro sai. Um garçom serve uma bebida para a turista americana. Você partiu de madrugada e não me disse nada, isso não se faz. Me deixou cheia de saudade e paixão, não me conformo com a sua ingratidão. Um homem de terno branco admira a cantora da cabeça aos pés, enquanto seca um copo. Eu eu chorei. O nosso amor foi uma chama que o sopro do passado desfaz. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais. Generoso e Chico Fumaça aplaudem boquiabertos. E agora, a atração de nosso show, Verinha Vogue. Detrás das cortinas, Verinha Vogue exibe a perna direita. Ela desfila pelo palco, acompanhada por 6 bailarinas. Verinha Vogue usa uma tiara com penas grandes. Veste biquíni com uma cauda comprida presa à calcinha. Chico Fumaça e Generoso se entreolham, admirados. Verinha desce do palco. Com os braços erguidos, as dançarinas chacoalham as mãos, remexendo os quadris de um lado para o outro. Verinha requebra o quadril de costas para Chico. O marinheiro cochicha na orelha da fotógrafa. Verinha Vogue senta no colo de Chico Fumaça. A fotógrafa registra. Sorridente, Verinha se levanta e gira pelo salão. Generoso e Chico Fumaça admiram o requebrado dela. Homens e mulheres assistem ao show. Chico Fumaça admira se remexendo na cadeira. As dançarinas vão para o fundo do palco. Verinha Vogue troca olhares com a orquestra enquanto exibe o requebrado. Ela movimenta os braços com delicadeza. Verinha sorri para o público e sai. Chico Fumaça olha em volta. Eu tô querendo ir no lavatório, onde é que é? E eu sei onde é? Eu acho que é lá dentro, aquela porta dos fundos. Eu volto já, doutor Raposo. Chico se levanta, olha para trás, pega o guarda-chuva e sai. Chico esbarra na bandeja de macarrão e derruba na cabeça da turista americana. Ela se levanta e dá tapas em Chico Fumaça. Ele se apoia em Japércio Limoeiro. A fotógrafa registra Chico e Japércio acompanhados de 2 moças. Na casa do presidente do partido. Seu fingido, seu descarado! Com que então o senhor estava numa reunião política, não é? Mas meu presidente... Cale a boca! Você estava numa grossa farra com 2 sem-vergonhas, não é? E mais sem-vergonha ainda é o senhor! A esposa de Japércio joga livros e revistas contra ele. Ela sai. Japércio Limoeiro olha o jornal. O Chico Fumaça me paga. Na estação de Jequitibá. Ele me paga, mamãe. A senhora vai ver. Dê duro naquele miserável. O retrato estampado em todo jornal. De que retrato? Não precisa lembrar mais disso, né, mamãe? É preciso, sim. Não pode ficar esquecida essa pouca vergonha. Uma mulher à toa, sentada no seu colo, beijando escandalosamente. E eu bem que discorrer o inferno de tentações. Bem, até breve, sim, mamãe. Não se preocupe, eu darei o Chico de volta. Isso, só sinto pena, minha filha, de não seguir com você também. Senão, quem dava uma lição àquele sem vergonha era eu. Lá mesmo, no Rio. Vai, minha filha, vai com Deus. Até breve. Vai direitinho. Deus te acompanhe. Inocência embarca. A Maria Fumaça segue viagem. Os passageiros olham pela janela dos vagões. No iate de Raposo, Entendeu? O plano é tirar o dinheiro do Matuto sem dar motivo de queixas ou complicações com a polícia. E para isso, nada melhor do que um jogo de cartas. Qualquer jogo de cartas. Agora, com este baralho. Diga-lhe que poderá duplicar facilmente os 200 mil cruzeiros. É, e que tenho muito dinheiro, perco sempre no jogo, perco muito. Entre-me como um verdadeiro otário. É um golpe que não falha. E o tal prefeito, o amigo que não sai do seu lado, como é que me livro dele? Para quem gosta de uma boa bebida como esse prefeito, nada melhor do que esta boa pinga. Essa aí? É coisa especial preparada por mim. Garanto que dormirá pesadamente por muitas horas. Tem certeza? É tiro e queda. Você vai ver. Generoso dorme na cama do hotel. Uai, ele dormiu de repente. Agora mesmo tá conversando? Cheira a pinga. Puxa, mas essa pinga é um porrete. Ah, naturalmente estava com sono, mas foi melhor assim. Vem cá. Olha, agora você poderá ganhar sozinho do tal milionário que lhe apresentei, o Dr. Raposo. Você garante que ele perde sempre? Ora, até hoje não ganhou de ninguém. Você garante que dos meus 200 mil eu vou fazer 400? Garanto. Tá. Deixa a garrafa de pinga de lado e pega o guarda-chuva. Ah, não, não, deixa o guarda-chuva aí, não vai chover. Eu acho melhor você levar o dinheiro, sabe? O dinheiro vai e o guarda-chuva vai também. O homem é pato? É. Então vamos depenar. Vamos. No iate. Uma zerinha não vem jogar, é? Ela vai ficar lá em cima tomando banho de sol. Jogo aqui é pra homem. Então vamos jogar. Eu não sei o que eu tenho. Não dou sorte com as cartas. Perco sempre. Você é arucubaca. Bem, o que vamos jogar? Poker. Poker não, não sei. Eu só sei jogar burro. Burro! Bom, quiser uma rondinha, vai também. Para apostas elevadas, esse não serve. Que tal um 7,5? Esse eu sei. Ótimo. 7,5. Nesse você vai. Parada de 2 mil para começar. Verinha Vogue toma banho de sol no convés. Na cabine, Raposo distribui as cartas. Mais um. Para mim, chega. E boto mais um. Um táxi estaciona em frente ao hotel. Inocência desce do carro, paga o taxista e observa a fachada. Na pilastra, o letreiro. Miramar Palace Hotel. Um funcionário a cumprimenta na entrada do prédio. Na recepção. Boa tarde. Boa tarde. O senhor pode me informar se o senhor Francisco Maza está? Maza? Bem, ele é mais conhecido como Chico Fumaça. Ah, sim, o Chico Fumaça. Ele está em seu apartamento no 1208, 12º andar. É, por onde eu subo, hein? Os elevadores ali adiante. Muito agradecida. As ordens. Inocência Vedido e Dr. Japércio Limoeiro. Dr. Limoeiro, já se esqueceu de mim? Sim, hein? É a noiva do Chico Fumaça. Ah, sim, a noiva do Chico Fumaça, né? Pois fique sabendo que vou mandar seu noivo de volta para Jequitibá. É isso mesmo que eu quero. Ele vai me pagar. A mim também. Ele me meteu uma boa enrascada com a minha mulher. Eles entram no elevador. No quarto, com dificuldade, Generoso se levanta. Sério, atende a porta. Onde está esse trapalhão? Japércio empurra o prefeito. Onde é que se meteu, Chico? Ele terá que ir embora daqui o mais rápido possível. Chico! Chico! Inocência, o que é que você está fazendo aqui, Inocência? Vou levar de volta comigo aquele libertino. Ai, ai. O que é que você tem? Eu estou com a cabeça pesada. A Verinha me deu uma amostra de caninha para eu beber, eu bebi. Cadê a Verinha? Quem é a Verinha? É aquela descarada que tirou a fotografia sentada no colo do Chico? É essa mesmo. Ela esteve aqui conversando com o Chico, depois desapareceu com ele. Estavam falando de jogar baralho lá no iate do Dr. Raposo. Eles foram pro iate do Dr. Raposo. Ele vai fazer mais uma das suas. Nem me fale nisso. Ele pode me desprestigiar ainda mais. Hei de localizá-lo, nem que tenha que mobilizar toda a polícia marítima. Vamos comigo. As senhoras na frente. Tenham bondade. Ah. No iate, sorridente, Chico ajeita as pilhas de fichas. Olha o seu aí. Mais uma. Raposo joga uma carta na mesa. um AIDS pra mim, chega. E vai mais 5. Raposo e os dois companheiros se entreolham. Quanta? Uma. Estourei. Uma. Estou fora. 7 pra você. E 7,5 pra você. Chico recolhe as fichas com o cabo do guarda-chuva. É impossível. Ele está ganhando apesar do meu baralho marcado. Precisamos usar outro meio. O marinheiro concorda. Ué, vocês não jogam mais? Eu acho que eu já ganhei mais de 200 meias aqui. Pra que eu tô vendo, deixou vocês tudo pelado. Já chega de jogo. Agora vamos beber um pouco. Ah, beber eu não posso, não. Vai beber comigo, hein? Doutor, não insista, porque cada vez que eu bebo, eu só faço besteira, hein? Pois é isso que eu quero. Quer fazer besteira? Não, senhor. Olha a minha responsabilidade aí. Eu ganhei e vou carregar. Vai beber e beber muito, hein? Beber nada. Agarra Chico pelo paletó. É pra machucar, né? É pra machucar mesmo. Covarde, 3 contra 1. O que não vem de 1 em 1. Pois vai começar comigo. Raposo empurra Chico. Poxa, vocês não sabem perder, hein? Me dá isso aqui. Dá o guarda-chuva no lar. Me dá isso aqui. É dar meu guarda-chuva. Cala a boca. Traz ele pra cá. Dá. Chico arregala os olhos. Já que não quer beber, vai passando para cá o dinheiro. Que dinheiro? Os 200 mil cruzeiros que você trouxe para jogar. E não vai adiantar se queixar a polícia, não, hein? Vamos dizer que você perdeu no jogo. Você tá falando sério ou tá brincando? Vamos. O dinheiro. Quer fazer a companhia aos tubarões? Capaz. Essa mão aí, ó. Chico Fumaça é revistado. No cais, Inocência, Generoso, Japércio e Dido embarcam acompanhados por um policial. No iate... Como é? Pela última vez, vai dizer onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Pergunta pro ministro da Fazenda, ele sabe. Ué, alguma entrega? Baiano se aproxima. Olá, Baiano. Olá, como é? Vem pro Camuamba. Tá bem. Chico se desvencilha e foge por baixo da mesa. Vamos pegar ele. Um momento. E a Muamba você não vai entregar? Eu tenho que pegar ele. Olha que a cana tá dura. Vai ser o diabo se a polícia pega a gente com esse contrabando aí. No convés, Verinha toma sol de olhos fechados. Chico chacoalha a mão diante dela. Pega um tecido e a cobre. Ela se debate debaixo do pano. Chico sai correndo. Raposo aponta para a direita. O marinheiro avança por trás. Um homem de camisa preta descobre Verinha Vogue. Raposo e os comparsas revistam os botes. Chico sai debaixo de um pano escuro, corre, se esconde e os espia de longe. Na cabine, Chico Fumaça admira uma garrafa de bebida. Pega um copo e sorri ao cheirá-lo. Bebe todo o conteúdo do copo. Arqueia as sobrancelhas, arregala os olhos e sorri. Generoso, Inocência, Japércio Limoeiro, Dido e o policial navegam em um pequeno barco a motor, conduzido por um marinheiro. No convés, Raposo e o marinheiro seguram revólveres. Na cabine, Chico Fumaça bate em Raposo com guarda-chuva. O revólver cai e Chico o pega no chão. Baiano e Raposo erguem as mãos. Chico rende os outros comparsas. Fica tudo de castigo aqui. Mais tarde, Chico observa o grupo amarrado. Frio a boca, eu passo fogo. O que vocês estão pensando que vocês são? Vocês só têm tamanho, mais nada. Tamanho e perna comprida, seus bobão. O policial conduz o grupo de Japércio Limoeiro. Na cabine... Vou passar um telegrama já pra polícia. Vocês vão ver onde é que vocês vão parar. Ai, nem precisou. Chegou primeiro com o telegrama, hein? O policial observa a quadrilha. Chico, que é isso aí? Que é isso? Eles queriam passar a perna em mim, eu sozinho passei a perna neles tudo. É uma cambada de ladrão que tá aí. Ladrões e contrabandistas. Contrabandistas? Sim, há muito tempo nós andamos atrás deles. Este é o Raposo e este é o Baiano. Então, não presta, tá vendo? Vamos queimar já. Que é isso? Calma, que é isso? Deixa eu matar, ué. Que matar o quê? Chico, você é herói outra vez, hein? E deve ter ficado rico. Se nesse barco tiver algum contrabando, metade do valor é seu, Chico. É? Inocência desce até a cabine. Já ajustei contas com aquela descarada. Inocência, o que você veio fazer aqui, criatura? Vim buscar você, seu sem vergonha. Ei, não faz isso com o Chico, não, hein? Ele agora está rico. Prendeu esses contrabandistas. É? Então, eu mandei amarrar um por um e o último eu que amarrei. Vamos lá pra cima, vamos respirar um pouco de ar marinho. E fica essa cambada aí com o soldado. Soldado, guarda o revólver. Vamos. Já Pércio Limoeiro, Inocência, Dido e Generoso seguem Chico até o convés. Você é formidável. É o maior. Chico, você não trouxe seus 200 mil cruzeiros pra cá? Trouxe. Trouxe? Onde é que eles estão? Tiraram de você, é? Ah, tiraram o quê? Tá aqui, ó. Chico abre o guarda-chuva. Os pacotes de dinheiro chacoalham amarrados à ferragem do guarda-chuva. Tá aí, essa eu não conhecia, tá bem? É. O casal sai abraçado. Com essas ideias, ele vai a prefeito de Jequitibá. O casal hesita em se beijar. Chico sorri. O casal se esconde atrás do guarda-chuva. Fim.